quem te engana te faz sofrer. E quem te ama sou eu, bebê. Especial aqui é você. Vem com o Henrique Pinheiro. É melhor assim, não tá nada fácil. Quero um conselho, melhor deixa abaixo. Deixa de lado esse caso incerto. Cara complicado, larga ele que eu te quero. Só não espera, deixa acontecer. Antes de amar alguém, procure amar você. Amor próprio, não tem nada igual. Vai saber amar alguém especial. Ame a quem te ama, não ama quem te engana. Quem te engana te faz sofrer. E quem te ama sou eu, bebê. Especial aqui é você. Quem te ama sou eu, bebê. Especial aqui é você. E pra cantar comigo, ele, o top da rocha, Zinho Ferrari e Henrique Pinheiro, mais romântico do Brasil. Bem swing top. É melhor assim, não tá nada fácil. Quero um conselho, melhor deixa abaixo. Deixa de lado esse caso incerto. Cara complicado, larga ele que eu te quero. Só não espera, deixa acontecer. Antes de amar alguém, procure amar você. Amor próprio não tem nada igual. Vai saber amar alguém especial. Ame a quem te ama, não ama quem te engana. Quem te engana te faz sofrer. E quem te ama sou eu, bebê. Especial aqui é você. Ame a quem te ama, não ama quem te engana. Quem te engana te faz sofrer. E quem te ama sou eu, bebê. Especial aqui é você. Quem te ama sou eu, bebê. Especial aqui.